Chegou minha vez, chegou minha vez. Viver as promessas, poderoso, essa é a minha vez. Chegou minha vez, chegou minha vez. Viver as promessas, poderoso, essa é a minha vez. Eu não vou deixar ninguém me roubar, nem me parar, esse é o meu lugar. A minha promessa em realidade vai se tornar. Andei procurando em muitas portas, eu fui buscando, acreditando, mas só encontrei um caminho de paz, o Espírito Santo. Chegou minha vez, chegou minha vez. Primeiras promessas, poderoso, essa é a minha vez. Chegou minha vez, chegou minha vez. Primeiras promessas, poderoso, essa é a minha vez. Deixar ninguém me roubar e nem me parar, esse é o meu lugar. A minha promessa em realidade vai se tornar. Andei procurando em muitas portas, eu fui buscando, acreditando, mas só encontrei um caminho de paz, um Espírito Santo. Chegou minha vez, chegou minha vez. Viver as promessas do poderoso, essa é a minha vez. Chegou minha vez, chegou minha vez. Viver as promessas, poderoso, essa é a minha vez. Chegou minha vez, chegou minha vez. Viver as promessas, poderoso, essa é a minha vez. Chegou minha vez, chegou minha vez. Viver as promessas, poderoso, essa é a minha vez. Chegou minha vez, chegou minha vez. Viver as promessas, poderoso, essa é a minha vez. Chegou minha vez. Viver as promessas do poderoso, essa é a minha vez. Viver as promessas do poderoso, essa é a minha vez. Viver as...